No imaginário da cultura pop, existe sempre aquele cenário hipotético do encontro entre dois personagens de universos diferentes. E os fãs argumentam quem venceria um eventual confronto. Esses encontros, chamados de crossovers, se tornaram bastante populares, e a Capcom nunca foi estranha em relação a essa prática. Além da série Marvel vs. Capcom, um desses encontros, marcados por algumas polêmicas, foi Street Fighter Cross Tekken. Mas por que ele é lembrado de forma tão negativa? O que ele tem de ruim? Seria exagero dos jogadores, dos fãs ou dos haters? E se existe algo de valor nesse jogo? Bom, esse vídeo existe para responder essas perguntas. Sejam muito bem-vindos à minha retrospectiva Street Fighter Cross Tekken. O desenvolvimento desse jogo não envolve apenas as duas propriedades intelectuais, mas também as companhias às que elas pertencem, a Capcom e a Bandai Namco. De um lado, a Capcom, com o expoente mais popular dos jogos de luta 2D, Street Fighter. Do outro, a Bandai Namco, detentora da série de jogos de luta 3D mais vendida, Tekken. Apesar de concorrentes no mercado de games, ambas companhias tiveram uma relação tranquila, ao ponto de, em 2005, durante a sexta geração de consoles, essa relação gerar um RPG tático, Namco Cross K, desenvolvida por então o estúdio interno da Namco, a Monolith Soft, até ser adquirido pela Nintendo em 2007. Depois da série Street Fighter fazer um bom retorno com Street Fighter 4 em 2008, houve a possibilidade de uma nova era de jogos de luta 2D. E em julho de 2010, a Capcom anunciou uma parceria com a Namco para o lançamento de dois projetos crossovers colaborativos. O primeiro deles seria Street Fighter Cross Tekken, um jogo de luta 2D com personagens de ambas as franquias e desenvolvido pela Capcom, e o outro Tekken Cross Street Fighter, um jogo de luta 3D também com personagens dos dois lados e desenvolvido pela Namco. Mas desse anúncio até de fato o seu lançamento, o mercado de jogos de luta recebeu vários títulos, em parte pela própria Capcom. Em dezembro de 2010, saiu Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Em fevereiro de 2011, saiu Marvel vs. Capcom 3. Em março de 2011, saiu Super Street Fighter 4 3D Edition. Em agosto de 2011, saiu Street Fighter 3 Thunderstrike Online Edition. Em novembro de 2011, saiu Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Isso falando de jogos de luta publicados pela Capcom desde o anúncio de Street Fighter Cross Tekken até o seu lançamento. O jogo saiu primeiro em março de 2012 para os consoles da sétima geração, com ports para outras plataformas saindo em datas posteriores ao longo do mesmo ano. O elenco base do jogo é composto por 38 personagens, onde uma metade são personagens do lado Street Fighter e a outra de personagens de Tekken. Do lado de Street Fighter, a maioria dos personagens foi reaproveitada de Super 4, mas existem três adições de personagens vindos de Final Fight: Hugo, que estreou em Street 3, Rolento, vindo da subsérie Alpha, e Poison, fazendo sua estreia como personagem jogável em um jogo de Street Fighter. Do lado de Tekken, a maioria dos personagens veio de Tekken 6, na época o jogo mais recente da série. O único personagem parte do elenco que não estava presente em Tekken 6 foi Ogre, personagem de Tekken 3, que até aquele ponto foi visto pela última vez em Tekken Tag Tournament. A versão de PlayStation 3 ainda inclui alguns personagens exclusivos. Um deles é Cole McGrath, da série Infamous. Cole possui um visual padrão inspirado em Infamous 2, mas só pode ser jogado online e em modo versus. Não pode ser jogado no modo arcade. Também exclusivos são Toru e Kuro, os gatos mascotes da Sony no Japão. Toru tem a lista de golpes inspirada em Ryu, enquanto Kuro usa golpes de Kazuya. São dois personagens inseridos muito mais como uma brincadeira do que de fato para agregar ao elenco. E assim como Kuro, que não pode ser jogado no modo arcade, também não podem ser jogados online. Do lado da Capcom tem um Mega Man tosco da capa americana mal feita do jogo original. Ele possui dois projéteis e um gancho, e em termos de jogabilidade é considerado um personagem muito fraco. Do lado da Namco, foi acrescentado Pac-Man, mas montando em cima de um Mokujin, um dos personagens de Tekken. Ele possui uma lista de golpes própria, mas esteticamente mais voltados para o humor. Tanto Pac-Man quanto Mega Man podem ser jogados online e nos modos arcade. Os visuais e modelos dos personagens de Street Fighter foram reaproveitados de Super 4. Para alguns pode parecer preguiçoso essa reciclagem, mas essa prática era bem comum nos jogos crossovers da Capcom. Só olhar Capcom vs SNK 2. Já os personagens de Tekken foram adaptados para parecerem mais com os personagens de Street Fighter, se tornando menos proporcionais do que nos jogos 3D, mas ficando com uma arte mais uniforme e coesa com os personagens de Street. Em visuais padrões, a maioria tem um visual reaproveitado do visual padrão de Tekken 6. Como DLC, cada personagem possui dois trajes alternativos, um que é chamado de Swap, onde o personagem toma o visual de outro personagem do lado oposto do elenco, e um chamado Alternate, que é um traje alternativo de temática livre. Os trajes swaps são interessantes, ainda que a dificuldade de identificar qual personagem aquele traje referencie seja relativa de traje para traje. Agora, os trajes alternate podem ir de interessantes a muito toscos. O jogo conta com um total de 10 cenários, mais o cenário de treinamento,

e para os personagens de Tekken e a Bison com Julia. Como eles estão sob o efeito do Pandora, eles são mais fortes do que o padrão, mas nada ao ponto de se tornarem exportáveis. O chefe final é um personagem solo. Para os personagens de Street, é Ogre, e para os personagens de Tekken, é Akuma. Como cada chefe é enfrentado sozinho, eles recebem menos dano e regeneram dano provisório enquanto não estiverem sendo atacados. Aqui eles podem ser irritantes, dependendo de como o jogador lidar com o estilo deles, mas novamente nada de outro mundo. Os prólogos das duplas são artes bem simples com narração, sendo mostradas com foco em partes diferentes ao longo do tempo. Mas os encerramentos são animações 3D pré-renderizadas bem bonitas. Mesmo que haja uma discrepância entre os modelos dessas animações com os modelos dos jogos, elas mostram quanto a Capcom estava gastando com o jogo. Em outros modos, inclui o modo Trials, que funciona da mesma forma que em Street 4, onde cada personagem precisa executar certos golpes para concluir o desafio. E assim como em Street 4, há dificuldade de apertar muito do meio para o final. Existe também um modo Missões, onde em cada nível o jogador deve concluir uma batalha sob certas condições. É diferente, mas não estimula as habilidades do jogador em nenhuma das áreas. Tudo o que foi descrito até agora não é necessariamente ruim. É, no mínimo, divisível, ou dependendo do gosto de quem analisa, não palatável, por assim dizer. Então, o que faz com que esse jogo tenha uma imagem tão ruim? Bem, pessoal, os erros foram esses. Como parte da jogabilidade, o jogo oferece o sistema de gemas, que podem ser equipados nos personagens para dar bônus em batalhas. Existem 6 tipos. As gemas de ataque, que aumentam o dano dos golpes. As gemas de defesa, que reduzem o dano recebido. As gemas de velocidade, que aumentam a velocidade do lutador. As gemas de barra cross, que aumentam o ganho da barra de cross. As gemas de vitalidade, que restauram a vida do lutador. E as gemas de assistência, que facilitam a jogabilidade para o jogador. Cada personagem pode equipar até 3 gemas, e todas elas estão disponíveis para todos os personagens. O que atrapalhou muito foi a forma como elas foram implementadas no jogo. No jogo base veio com um total de 45 gemas, mas caso o jogador optasse por comprar a edição especial do jogo, como parte viria quase que o dobro de gemas, sendo que algumas dessas de DLC ou dadas como bônus de pré-venda eram muito melhores do que as gemas do jogo base, o que colocou a perspectiva do grande público com uma mecânica de pague para vencer. Por si só, as gemas não são quebradas, mas escolher as certas para os personagens certos levava muito tempo. Por conta disso, os torneios oficiais baniram as gemas de serem usadas, o que reduziu o uso delas de forma significativa. Em dado momento, também os jogadores perceberam que era mais quebrado, nem vantajoso, mas quebrado, jogar de forma mais defensiva depois de provocar muito dano no oponente, e então deixar o tempo correr. Como o jogo não tem uma mecânica que força o oponente a trocar o lutador reserva, quando um jogador trocar de personagem, é impossível forçá-lo a trocar para o anterior, consequentemente, o que tem menos vida. Essa tática perdurou muito em partidas online e em partidas de torneios profissionais, onde alguns jogadores em certos círculos adotaram um título pejorativo para o jogo de Street Fighter Cross Tempo. Mas, em teoria, uma mecânica de virada foi implementada, que é o modo Pandora. Quando um dos personagens está com 25% da vida ou menos, ao apertar baixo, mas os ataques médios, ele é tirado de combate e o personagem restante entra em modo Pandora. Nesse modo, o lutador recebe o restante da vida do lutador removido, causa entre 30% a 15% de dano a mais, e a barra de cross regenera por completo uma vez, independentemente de quão cheia ela se encontra antes da ativação. Por outro lado, o jogador perde acesso ao personagem removido, e ele deve eliminar o oponente antes que a barra de tempo do modo Pandora se esvazie. Do contrário, ele perderá a rodada por falta de tempo. O problema dessa mecânica é que quase nunca o tempo dado pelo modo é suficiente para eliminar o oponente. Fora que ele ainda tem acesso à troca de personagens, e para piorar, quando o modo é ativado, o jogador é colocado em uma distância média do oponente, o que o força primeiro a se aproximar e depois atacar. Esse recurso, ainda que deixe o personagem bem forte, traz limitações que, somadas às vantagens das táticas mais defensivas, o tornam inútil. Mas esses defeitos não se comparam com o que veio a seguir. Pouco antes do lançamento, hackers descobriram personagens que nem foram anunciados como parte do jogo base, travados dentro do jogo, tudo indicando que eles seriam vendidos depois como DLC paga. A justificativa oficial da Capcom sobre essa abordagem foi que assim o jogo economizaria mais espaço na instalação do jogo, mas isso não foi visto com bons olhos. Originalmente, a companhia pretendia vender esses personagens como exclusivos temporários da versão de PS Vita e depois vendê-los para as outras versões. Mas depois de que hackers começaram a usar esses personagens, que novamente nem haviam sido anunciados oficialmente, em partidas online, a empresa adiantou o lançamento deles de outubro de 2012 para julho de 2012.